O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. My world is like a river, dark as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless stream of emptiness to me, filled only by the fleeting moments of her memory. Sweet memory, the silence of my dreams last night, wandering from room to room, turning on each light. Her laughter spills like water from the river sea. I'm swept away from sadness, clinging to her memory. auf der Autobahn. Ein Lieder kommt ein Mann mit Fahrrad dran. Nur ich sitze hier und schreibe ein neues Lied. Der Scheiben mit Shirt Beachen kann laut. Thank you. Dallas packed her suitcase, drove off in the brand new car I bought her. She made leaving me look easy. I wish she'd made it look a little harder. I took her out of Texas when she was just a girl, but old Tennessee and me couldn't take Texas out of her. Oh, how I wish Dallas was in Tennessee, and I could move Texas east. Then she'd be here with me, and then nothing else would come between the two of us. If Dallas was in Tennessee, everything we have behind her. Lord, I hope the gold band on her hand will serve as a reminder. And true love is a treasure, it's very seldom found. But you can't stay together, there's no common ground. Oh, how I wish Dallas was in Tennessee, I could move Texas east. Then she'd be here with me, then nothing else would come between the two of us. If Dallas was in Tennessee, oh, if Dallas was in Tennessee. Dallas packed her suitcase, drove off in the brand new car I bought her. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Thank you. Junior. Que Miami, que Miami. Anuar Curi y el Mono Cruz, puro código de bloqueo. Jorge Daza y Hernán Vidal, si estuvieran en Cartagena. Ahí me robaste mi tranquilidad y desde entonces ya no dejo de pensarte. No sé qué has hecho con mi vida. ¿Será que de hacerlo yo nunca iría a cansarme? Total, es que a mí me fascina. Vivo esperando que un día me diga que tú me quieres como te quiero yo a ti. Voy paso a paso en mi conquista, pero no entiendes que yo me muero por ti. Oye bien mis palabras, creo que esta será mi última jugada. Yo no puedo ir tras de ti y tú nada de nada. ¿Qué te pasa? Pues que no te importa mi serenata, porque yo muero por ti y tú nada de nada. Mira que no quiero ser uno más que llegue a tu vida solo a molestar. No pienses que quiero besarte y no más, contigo es en serio y lo voy a probar. Oye bien mi palabra, creo que esta será mi última jugada. Yo no puedo ir tras de ti y tú nada de nada. Yesenia García, Brenda González y Marco Yepes. Médico pa' aquí, médico pa' allá, pa' donde sea. Y Juan Barra, ra, ra, ra. Cuidado con una vaina. Karen, yo no sé, pero aquí está mi tío. Cielo y tierra muevo por tu amor, pero parece que lo que hago ha sido en vano. Corrígeme si me equivoco. Cuando te vas el mundo gira lo contrario y eso te aleja poco a poco. Me va de un yello si un día te marchas sin importarte todo lo que hago por ti. Compraré un sello que dé constancia a toda frase que hable de ti junto a mí. Oye bien mis palabras, creo que esta será mi última jugada. Yo no puedo ir tras de ti y tú nada de nada. Yo no sé qué te pasa, o es que no te importan mis serenatas, porque yo muero por ti y tú nada de nada. No creas que hoy embriagado estoy, yo vine fue por mi propia voluntad. Si crees que no soy, tu alma me voy y cuando lo sea me vas a buscar. Que esta será mi última jugada. Yo no puedo ir tras de ti y tú nada de nada. Y para mi tío del alma, Rafael Narváez, con R de rumba. Oye bien mis palabras, creo que esta será mi última jugada. Yo no puedo ir tras de ti y tú nada de nada. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Música. to jogging along, half singing a song. The town is somewhere up ahead. Be doing all right to make it tonight, but tomorrow will do instead. I'll brush the cobwebs away, and that's as long as I'll stay, and saddle up this horse of mine. Then whistle my dog, and at the old jig-jog, ahead and for that land of time, to the land of lots of time. I'll never do nothing rash, I see my cigarette ash go tumbling as I jog along. I gaze at the skies, swear at the flies, then break into the same old song. I've always lived a free life, I've never gone for a wife, they say they always whinge and whine. I do as I please, like the birds in the trees, in a land of lots of time, in a land of lots of time. Towards the territory skies, the giant anthills rise, like statues made of clay. The trees and the grass whisper as I parse, and seem to pass the time of day. But when the air's getting damp, I make my way back to camp, kick up my fire's remains, then lay back and rest in the peace of the West, in a land of lots of time, in a land lots of time, in a land of lots of time, in a land. You just can't see him run and hide it like he used to. Yes, I can tell. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal Longo apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca um momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. O Caipira Internacional. Rádio Antena Web, Canal 1. Ändern täglich ihren Stil. Das ändert wenig, kostet aber viel. Schmeißen all die Kohle für Klamotten raus und hoffen damit, sehen sie besser aus. Ich trag schon ewig meine alten Jeans. Die leisten mir noch immer guten Dienst. Die Boots am Fuß und Stetzen auf dem Kopf, trag keiner Money und keinen Zopf. Ich bleib wie ich bin, von Kopf bis Fuß, steckt ein Cowboy in mir drin. Da bleib ich mir treu, erfind mich jeden Tag nicht wieder neu. Macht das für viele keinen Sinn, ich bleib immer wie ich bin. So mancher wechselt den Musikgeschmack. Man will ja in sein und kein alter Sack. Was heute noch für sie das Größte ist, ist übermorgen schon der größte Mist. Ich mag noch immer, was aus Nashville kommt. Hör ich ne Stilgitarre, dann tanz ich prompt. Mag mancher sagen, ich bin nicht ganz normal. Doch Leute, ehrlich, ist mir ganz egal. Ich bleib wie ich bin, von Kopf bis Fuß, steckt ein Cowboy in mir drin. Da bleib ich mir treu, erfind mich jeden Tag nicht wieder neu. Macht das für viele keinen Sinn, ich bleib immer wie ich bin. Ein anderer wechselt seine Frauen oft, weil er immer auf was Besseres hofft. Ein Mann, der einfach nicht entscheiden kann, der ist wohl nicht am wahren Leben dran. Ich bleib wie ich bin, von Kopf bis Fuß, steckt ein Cowboy in mir drin. Da bleib ich mir treu, erfind mich jeden Tag nicht wieder neu. Macht das für viele keinen Sinn, ich bleib immer wie ich bin. Quand je vais mourir, on t'aimant pas, on t'aimant pas, bébé dans ces mitières, on t'aimant donc, fais la cour, oh non, mon papa. We'll be right back. Et pour moi, oh, sauvez-moi, non, non, non, non. Prenez toute ma vie. Prenez pour les fois mon pain. Quand je vais mourir, on t'a mon pas. On t'a mon pas. Quella cor, quella cor, non mo papà bebè. Próxima estação, Antena Web. Thank you. tal vez ser solo. Piensa matarse, vengar su amor. A lo contrario, yo la bendigo por el amor que una vez me dio. Si un día con otro yo la encontraba, y me lloraba pidiendo amor. La perdonaba y al fin sería lo que en mi vida las otras son. La que venga, muy bienvenida, y si quiere irse, no más se va. Y hoy vengan otras, otras y otras, hoy la que sea, pa' mí es igual. Às 21 horas, que o amor acontece no canal 1.

Parece até alma da lua que descamba, escondida na garganta deste galo a soluçar. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Não há. Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba 6 horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste: me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino, y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino. ¡Qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedazos. Al fin ya era un hombre. ¡Qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro.